olhou, pirou, entrou na minha dobô. É o carro da balada, é o carro do amor. Salles, o cantor apaixonado. Esse é o nosso mais novo sucesso. Não fique aí pensando que é carro de família. Na minha dobrô, eu boto as sete mina. É tão confortável, o banco reclinado. Melhor que a Fiorino, maior que o Camaro. Coloquei jogo de luz, instalei um frigobar. Batendo certo, suspensão a ar. Dentro da minha dobrô, você se sente no céu. Aqui não passa vento, é melhor do que motel. Olhou, pirou, entrou na minha dobrô. É o carro da balada, é o carro do amor. Fantasia mais secreta, realize. Olhou, pirou, entrou na minha dobrô. É o carro da balada, é o carro do amor. Bota sete mina, é tão confortável. O banco reclinado, melhor que a Fiorino, maior que o Camaro. Coloquei jogo de luz, instalei um frigobar. O som batendo certo, suspensão a ar. Dentro da minha dobrô, você se sente no céu. Aqui não passa vento, é melhor do que motel. Olhou, pirou, entrou na minha dobrô. É o carro da balada, é o carro do amor. Amor.